crescendo, sabemos da propriedade. Com habilidade, nós desviamos do abuso das autoridades. Não tememos em nada o fim, enquanto dançamos o sex machine. Vem nos beat de rap, é bumbo, mas não é pra sincopado tamborim. Sei que a noite te aquece, te entorpece o volume do alto e bom som. A bad desaparece, isso é tipo Prozac, se a music segue no tom. Com mais espaços de troca sincera, com mais momentos de elevação, com mais status de evolução, não passaremos em vão nessa terra. Sinto o corpo cansado e vejo a conquista de nossos esforços.